atividade sempre no Manaus. De família, que os boletos lá de casa já tá tudo em dia. Eu vou sair com os amigos sem ter hora pra chegar. Faço tudo no cartão, mas nem sei como eu vou pagar a minha morte. Olha, eu não sei quando vai chegar. Tenho pressa de viver, eu tô aqui pra aproveitar. Na, na, na, na, na, na. Mas nem sei como eu vou pagar a minha morte. Olha, eu não sei quando vai chegar. Tenho pressa de viver, eu tô aqui pra aproveitar. Na, na, na, na, na, na, na. Eu sorri, eu chorei, eu estive aqui.